guerras internas, problemas conflituosos. Também que você existe, Jesus. Na guerra é pior, meu companheiro. A morte, cheiro fétido, infectam passos, olhares, destroem sonhos, lares. Segundos, bombardeios, tiros vão, gerações matam por migalhas, milhões. A guerra erra, morte póstuma, súmula televisiva, exaustiva, luta, paz, criativa, emancipador e sofrimento. Lamento aos ganhadores, pois a derrota é o prêmio. Queda suprema, corte suprema, espreme, veja quem expressa as peças ou exprime versos. Lágrimas perdem a pátria, não empatam nem medem. Me sinto fraco, matam jovens líderes e perdem a vida. É mato, também pudera. Se a terra faz em guerra, quem impera? Atenua a herança herdada, dados em teu alvo certo, migro milhões. Comoções, nações em baixa, me sinto ridiculoso, um sonhador miraculoso. Transeunte neste mundo visigodo, um ser meticuloso. Não perca fé, a pé, apressa os processos. Precisas preces, expressa em linhas, curvas, muros, bumbos. Me projeta acima nessa rima vinda da Avenida Augusto de Lima. Atrocidades, cidades, aterna terra, estratosfera. Pra quem espera, escolhe, espera. Maldades, perigo, grito mudo do poeta. Eu quero paz, não quer demais. Pra quem não faz, meu desabafo afeta. Alerta, reflita, luz, relute a guerra. Atrocidades, cidades, aterna terra, estratosfera. Pra quem espera, escolhe, espera. Maldades, perigo, grito mudo do poeta. Eu quero paz, não quer demais. Pra quem não faz, meu desabafo afeta. Alerta, reflita, luz, relute a guerra. Reflita, luz, relute a guerra. Relute a guerra. A beira do metódico, ataque, pulsa, nervo ótico, repulsa, surto ao destaque psicótico, que leva tropas hipnóticas, psicológico, quebrado diante de um estado errado. Estenda, entenda, fatos relevantes, rebelados, levianos, anos revelados a elevações futuras. Trate fraturas e fatura e farturas, combulindo a ruptura errante, erga. Esqueça o peso, peça paz, anule o preço, siga mais adiante, valente, de repente, forte, inalienável, inexistível, inenarrável, daqui pronírico, está. Estado deturpado, crítico, mantendo empírico a naturalidade que se esvai na night. Na pura subversão, surtadão no movimento underground. E solto pelo espaço, apelo logo agora no segundo round. Atrocidades, cidades, aterna guerra, estratosfera. Pra quem espera, escolhe, espera. Maldades, perigo, grito, mundo do poeta. Eu quero paz, não quer demais. Pra quem não faz, meu desabafo afeta. Alerta, reflita, luz, relute a guerra. Atrocidades, cidades, aterna guerra, estratosfera. Pra quem espera, escolhe, espera. Maldades, perigo, grito, mundo do poeta. Eu quero paz, não quer demais. Pra quem não faz, meu desabafo afeta. Alerta, reflita, luz, relute a guerra. Reflita, luz, relute a guerra. Reflita, luz, relute a guerra. Aqui eu represento todos meus parceiros. É escória, é os pirata, é ponta pronta, é casa B, é NC. É o que tiver que ser pra vencer, pra prevalecer, meu irmão. É isso aí. Na guerra é pior, companheiro. Nunca se esqueça disso. Na guerra é pior.